O Ministério Público de Minas Gerais lançou no dia 31 de agosto a campanha Que Diferença Faz? O evento de lançamento foi na Procuradoria-Geral de Justiça em Belo Horizonte. A campanha tem como objetivo combater a discriminação, promover o respeito às diferenças e o direito à diversidade, como explica a promotora de justiça Nívia Mônica da Silva. A campanha ela prevê uma série de ações para levar as pessoas a uma reflexão sobre o porquê as diferenças que as outras pessoas trazem consigo nos incomodam tanto e nos levam, em alguns casos, as pessoas a agirem até de modo violento, né? A discriminação chega a tomar formas violentas. Então, a pergunta que simboliza, sintetiza toda essa questão, que diferença faz, é justamente para que nós tenhamos em conta porquê. Será que faz alguma diferença a forma como a pessoa está vestida, ou a cor da pele, ou a orientação sexual de alguém, ou mesmo essa questão relacionada às deficiências? A campanha será divulgada na imprensa e em redes sociais e por meio de ações para prevenir a discriminação em locais de entretenimento, estabelecimentos comerciais e em grandes eventos. A iniciativa também prevê parcerias com setores de segurança pública, comércio, serviços, indústria e o próprio sistema de justiça, com o objetivo de aprimorar o atendimento e a relação com o público. O envolvimento de diversas camadas da sociedade visa aumentar o controle social contra a discriminação. Um dos objetivos imediatos da campanha é fortalecer o controle social sobre as tantas discriminações que acontecem no dia a dia sem que sequer a gente perceba. É dar visibilidade a isso para que, de alguma forma, as pessoas também, em seu meio de trabalho, no seu momento de lazer, possam chamar a atenção, perceber e tomar uma posição. Se tem uma mulher sendo assediada de modo grosseiro ou quase violento num bar, que aquele garçom que está atendendo, que o gerente do estabelecimento ou mesmo que o vizinho da mesa do lado possa intervir. A iniciativa foi apresentada à sociedade no dia 1º de setembro no Museu Histórico Abílio Barreto. Houve apresentações artísticas e a presença de parceiros e apoiadores. A campanha Que Diferença Faz ocorre até o dia 10 de dezembro. Qualquer pessoa vítima de preconceito ou discriminação pode denunciar o agressor ao Ministério Público pelo telefone 127. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.